Começa agora Gira Brasil. 60 minutos na companhia da melhor música brasileira. Thank you. pra mim? Por que é que eu fico sempre desse jeito? Pra que é que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura, por que você não para de sonhar? Era um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço pra esquecer tanta doçura? Isso ainda vai virar loucura. Não é justo entrar na minha vida. Não é certo não deixar saída. Não é não. Agora aguenta, coração. Já que inventou essa paixão, eu te falei que eu tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Agora esquece que você sou eu. Agora aguenta, coração. Já que inventou essa paixão, eu te falei que eu tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta, coração. Você não tem mais salvação. Você é pronto, esquece que você dessa vez virou sabão. Vez. Alinhas? Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela. Gabriela, meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Gabriela, meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não. Sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou. Não, não, não. Não, não. Thank you. errado, beijo roubado, tem mais calor. Para mim está tudo errado, beijo roubado, tem mais calor. Quantos beijos eu ganhei do meu amor? Do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo. Além das... claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, desganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora. Avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical. E a linda mulata, com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Meu coração tem um sereno jeito e as minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. E se meu coração, nas mãos estreito, me assombra a súbita impressão de incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a aguda empunhadura à proa, mas o meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa. Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre traz os montes, e numa pororoca deságua no Tejo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Aí esta terra ainda vai cumprir. Let's go, people! Antena Best. Sucesso atrás de sucesso. Olha o trem, compadre! Pega o canto, mas pega. O trem de ferro chegou na estação, parou. Bebe água quanto quer, bebe água quanto quer. O trem de ferro chegou na estação, parou. Bebe água quanto quer, bebe água quanto quer. Oh! Seca. É um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de um lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não tenho só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Manda caro quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de um lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não tenho só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. de pensar em dividir você com outro alguém. Dá uma vontade louca de querer partir e nunca mais voltar. Arrumo a minha mala, escrevo uma carta que lhe quero bem. Mas esse amor eu não divido com mais ninguém. Ai, ai, ai, ai. Se esquecer certos velhos costumes, eu pensei que já nem me lembrasse de coisas passadas. Eu pensei que pudesse enganar a mim mesma dizendo que essas coisas da vida em comum não ficavam marcadas. Não pensei que me fizessem falta umas poucas palavras dessas coisas simples que dizemos antes de dormir. Amanhã o bom dia na cama, a conversa informal, o beijo depois, o café, o cigarro, o jornal. Os costumes me falam de coisas e fatos antigos. Não esqueço das tardes alegres com nossos amigos. Um final de programa, fim de madrugada. O aconchego na cama, a luz apagada. Essas coisas, só mesmo com o tempo se pode esquecer. Então, eu me vejo sozinha, como estou agora. E respiro toda a liberdade que alguém pode ter. De repente ser livre até me assusta. Me aceitar sem você certas vezes me custa. Como posso esquecer dos costumes se nem mesmo esqueci de você? Camélias, ah, que fez vibrar diversos corações em carnavais que passaram nas avenidas e salões, despertando ambições. Ah, eu não sou esquecida entre palhaços e terrores, eu sou a preferida. Eu sou aquela dama das camélias, ah, que fez vibrar diversos corações em carnavais que passaram nas avenidas e salões, despertando ambições. Ah, eu não sou esquecida entre palhaços e terrores, eu sou a preferida. Choro, risos e lágrimas em fantasias eu vi rolar, mas sendo a dama das camélias, nem o pranto colorido me fez silenciar. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. espera e se esconde lá na serra. Arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. É, é Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Incerta, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Voltamos na próxima semana.